son separados. Chama Lami, Dre, Scorflow, El Negro, Goku, Rafael, Arte Rima, Tigone. Juntos ou separados, cê tá ligado que a OS tiver será bem representado. Muitos reunidos em prol de um objetivo, correndo lado a lado, sabendo quem tá comigo. Juntos ou separados, cê tá ligado que a OS tiver será bem representado. Muitos reunidos em prol de um objetivo, correndo lado a lado, sabendo quem tá comigo. Juntos ou separados, compomos um emaranhado de letras improvisadas ao lado dos aliados. No lago bom de formado, pronto pra apertar o rec. União mais cabulosa é o Cocá e o Jardim Ribeck. Moleque, vê se não esquece que o rap é a voz do povo. E pra comemorar, traga caramelo sabroso. Um pouco desse verdito, complementa o que digo. Sigo assim com os meus amigos, bato o martelo, dou veredito. No infinito da Via Láctea, rima que não para. Arte rima, chama lá mim. Uma pancada na sua cara, da navalha que compõe. Neste beat é quem me inspira, traga em toma. Cala as pingas pra fortalecer a firma. Só tem moleque sim, que o compromisso vai adiante. A junção dos raciocínios mantém o peão avante. Perifa, rede. Para elevar la familia lo mejor. Creía en esto y lo hip hop. Sí señor, digo tan bueno. Es lo que vivo y salgo a luchar. La motivación, rapero latino cabrón. Mi gente, vuestra familia siempre los amó. En este motivo te digo que escucha la rima latina. Que viene unida algo más arriba. Más que miles ocasiones. Mientras situaciones, tantos agregados son peças y peones. Família reunida, fortaleza cada dia. Histórias de várias vidas com respeito e disciplina. Muita humildade levamos em nossa bagagem, juntamente com a coragem buscando felicidade. Desde minha volta tudo que povo ignora. Criança que pede esmola, o rico que ganha em dólar. Desde o passado nada foi modificado. O povo aqui é explorado, descendente de escravo. Mas eu não me abalo, sei bem o que eu faço. Sou junto e misturado, só quero o que foi negado. Eu sei que Deus ajuda quem corre, quem tá na luta. Fortalece a estrutura, coração e mente pura. Quem é já tá ligado que o time tá recrutado. Vindo de todos os lados, pronto pra causar o estrago. Cuidado, burguesia, vocês estão na minha mira. Mas eu não tô sozinho, tô com a família Cholaria. Juntos ou separados, cê tá ligado que a OS tiver será bem representado. Muitos reunidos em prol de um objetivo, correndo lado a lado, sabendo quem tá comigo. Juntos ou separados, cê tá ligado que a OS tiver será bem representado. Muitos reunidos em prol de um objetivo, correndo lado a lado, sabendo quem tá comigo. Together or separate, don't matter way, I'll wait always for better days. Losses and gains, pains are the same. Where is it free, man? Invisible chain. Repeat this again, always got fame. I wanna my niggas win, dream days green. Chama our dream, as I have never seen before. Spring, several dreams. Satisfação em rever os parceiros que eu no trombo faz um tempo. Dos eventos de rua, claro que eu sempre me lembro. Celebração, união, apertos de mãos. A gente faz o som, sente a vibe dos irmãos. Que eu sei, não é em vão, cê sabe, não se ilude, né? Contato de Orkut, Facebook, atitude de fazer e não deixar o rap morrer. Conteúdo pra vencer e a mente não esquecer. Muitos dizem que o padrão é ter para ser, mas e aí? Se não tiver, esquece de quem é você. Eu prefiro o proceder na hora de cantar. Chama Lami, Arte Rima, Grajaú, é nós que tá. São momentos difíceis, quem tá comigo eu sei. Faço o que passo, passo a passo e com Deus estarei. Alimentando o meu caminho, dando força pros meus sonhos. Não é do jeito que a gente imagina.